Ô, Gustavo! Ô, Gustavo! Ô, Gustavo! Aê, meu! Porra! Dá um salve na novinha, mano! Dá um salve na do cu! Ô, do cu! Ô, do cu! Ô, do rabo grande! Aê, ô, do cu grande! Ô, novinha do cu! Mano, olha o tamanho do cuzão daquela mina, viado! Tá porra, viado! Nossa, truta! Mó bogão da porra, truta! Tamanho desse toba, truta! Tá malandro! Você tá maluco? Tá maluco um rabo desse daí? Eu entro aí e vou morar aí dentro. Tô tipo Pac-Man, tu não se esconde. Pode. Tô tipo Pac-Man, tu não se esconde. Eu sou bicho papão da zona leste, norte e sul. Nós papapapá, nós papá teu bumbum. Nós papapapá, nós papá teu bumbum. Nós papapapá. Nós papá teu bumbum, nós papapapá. Foi quem mandou tu baforar, o lançado ele. Foi quem mandou você fumar, o beck do. Oi, tropeçou, caiu na pica. Oi, kika, oi, kika. Oi, tropeçou, caiu na pica. Oi, kika, oi, kika. Oi, tropeçou, caiu na pica. Oi, kika. Sentando, tano, quicando, cano, sentando, tano, quicando, cano, ai. É o Gustavo novamente. Tipo Pac-Man, tu não se esconde. Tô tipo Pac-Man, tu não se esconde. Eu sou bicho papão da zona leste, norte e sul. Nós papapapá, nós papá teu bumbum. Nós papapapá, nós papá teu bumbum. Nós papapapá, nós papá teu bumbum. Nós papapapá. Tu baforar, o lançado ele. Foi quem mandou você fumar, o beck do. Oi, tropeçou, caiu na pica. Oi, kika, oi, kika. Oi, tropeçou, caiu na pica. Oi, kika, oi, kika. Oi, tropeçou, caiu na pica. Oi, kika. Vai sentando, sentando, sentando, sentando, tano, quicando, quicando, quicando, quicando, cano, sentando, sentando. Sentando, sentando, tano, quicando, quicando, quicando, quicando, cano, ai. É o Gustavo novamente.